Secção 18 de A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco. Esta gravação LibriVox está em domínio público, lido por Cristina Luiz. Capítulo 17. Penúltimo capítulo. Nota do autor. O autor denomina penúltimo este capítulo como quem diz que o último está ainda pendente da vida de alguns personagens da medonha tragédia. Fim da nota do autor. Bárbara Ulbrich foi tratada com o máximo carinho no Hospital de São Lázaro, para onde foi conduzida. O interesse que ela inspirava não provinha somente do sentimento piedoso pelas dores que sofrera. É que toda a cidade, e a Prússia, a Áustria e a França, foram comovidas pelo horrível drama. Durante muitas semanas, o Kraj de Cracóvia, a nova imprensa livre de Viena, o Narodny Listy, o Freudenblatt, a correspondência de Berlim, o Czar, o periódico La Liche, publicaram veementes artigos relatando não só os atos monstruosos relativos à freira de Cracóvia, mas também os fatos de prisão e tortura cujas provas aumentavam diariamente. Não foi somente devassado o mosteiro de Vésula. Todos os subterrâneos dos claustros de carmelitas e trapistas deram vítimas comprovativas de iguais infâmias. Foram teatro de análogas cenas o mosteiro das Irmãs da Misericórdia, em Casolinental, muitos conventos da Galícia Ocidental, as Carmelitas de Kratzum, o convento de Camé, junto de Judoina, o convento dos Beneditinos de Mogilno, na província de Puseu, finalmente o das Carmelitas de Courtrai. O caso de Cracóvia, semelhante a um rastilho de pólvora, derramou-se por toda a Europa. Um geral terror se apoderou dos espíritos, que perguntavam espavoridos de que servir abolir-se a Inquisição e o suprimirem-se os votos perpétuos se os crimes religiosos se perpetravam ainda graças à impunidade da concordata. A efervescência dos espíritos foi tamanha em Cracóvia que os habitantes tentaram derruir o mosteiro das Carmelitas. Foi mister que a tropa o defendesse. No dia 24 de junho, passante de 4.000 pessoas se reuniram no bairro de Vésula e, como a tropa impedisse a tentativa de invasão, o povo voltou-se contra os outros conventos da cidade, principalmente de jesuítas. Os padres principiaram por entrincheirar as suas agigantadas portas, apagaram as luzes nas celas e, tomados em todas as avenidas, esperaram os efeitos da ira popular. A gritaria, os apupos e as ameaças retumbavam à roda do convento. A porta cedeu aos empuxões, os vidros voaram em estilhas e os jesuítas, a muito custo, escaparam às presas dos furiosos. Fizeram-se prisões de populares, cujo resultado foi aumentar a cólera geral e o ódio do povo contra freiras e frades. De toda a parte saíram reclamações a pedir que a nova legislação providenciasse energicamente e a ameaçar que a sociedade faria justiça se os tribunais a não fizessem no processo de Bárbara. Os interrogatórios e depoimentos não cessavam, por maneira que, em tão grave questão, todos os interesses eram pequenos, incluindo propriamente a luta diplomática com Berlim. A opinião pública em Cracóvia, em Praga, Trieste, Graz, Linz e Viena, já proclamou repetidas vezes e vivacissimamente contra o espírito geral dos conventos e mormente contra o dos jesuítas. Espera-se agora o resultado definitivo da reforma dos mosteiros e seus estatutos. Se Monsenhor Galeski não mostrasse a firmeza e espírito justiceiro que permitiram aos magistrados de Cracóvia penetrar o odioso mistério do Carmelo de Vésula, quem sabe por quanto tempo ainda se perpetuariam semelhantes crimes? A Espanha já pede a supressão dos conventos, a Itália há de imitá-la um dia. Chegará, portanto, a época em que de todo desapareçam esses refúgios misteriosos, em que a vida se furta ao império da lei e o escudo de um falso evangelho rebate os golpes da espada da justiça. Bárbara recuperou pouco a pouco o sossego de espírito. Recomendaram-lhe que não torturasse a memória a renovar a cadeia dos acontecimentos passados. A mudança de vida devia produzir aquelas melhoras. O primeiro alívio que recebeu a desgraçada foi uma sala espaçosa, arejada com muita luz e janelas para um jardim. Era triste vê-la infantilmente risonha com coisas insignificantes para pessoas que houvessem menos padecido. A irritação acalmou-se lenta e progressivamente. Já sentia mais vigor e elasticidade no corpo, e já no rosto lhe transpareciam uns traços daquela celebrada beleza que tão fatal lhe havia sido. Zobki ia todos os dias ao hospício informar-se do estado da enferma, sem ousar dar-se a conhecer, receioso da fraqueza em que ela estava. Era muito para temer essa hora, tão solene quanto dolorosa. Que diria aquela mártir, ele que não tivera coragem de guardar os lutos do seu amor e da sua juventude? Bárbara falava, mas não ligava conversação escorreita. Frases breves, exclamações, palavras desatadas e mais nada. Talvez que lá no seu entendimento as ideias se encadeassem, mas as pessoas que a escutavam ou interrogavam não a percebiam. Além de que, Bárbara enfadava-se quando lhe faziam perguntas e respondia constrangidamente. Lá o que ela dizia de si para consigo indicava que as pessoas circunstantes lhe não davam o mínimo cuidado. Não se queixava da perlada e do padre com grande cólera. Invocava contra o diretor a justiça divina, sem saber que o miserável sacerdote se punira dos crimes velhos com um crime novo, evadindo-se dos tribunais pela porta do suicídio. Deliberou finalmente Zobki, passados 5 dias, entrar no hospital de São Lázaro. Bárbara estava sossegada nessa ocasião e dormitava. Pousava o rosto lívido sobre a travesseira menos alva que os seus cabelos e as mãos translúcidas e entrelaçadas assentavam sobre a coberta. Dir-se-ia uma estátua de cera naquela palidez e imobilidade. O magistrado assentou-se convulsivo à cabeceira da doente. Daí a instantes cuidou ouvir num suspiro o nome Zobki, ao mesmo tempo que Bárbara descerrava as pálpebras. — O senhor aqui? — disse ela. — Não me esperava? — Há 2 dias. Antes disso não pensava quase nada. Lembra-me que o vi. Naquela noite do subterrâneo, ao clarão das tochas, sim, vi. A religiosa tomou-se de um profundo enlevo e tornou depois de instantes. Se o homem que eu amei não fosse morto... Falemos dele, disse o magistrado apertando a mão da freira. Quem lhe disse que ele morreu? Vi-o eu cair cortado de golpes de fronte da portaria do convento. Era já morto quando os soldados me quiseram arrastar. Foi então que eu me refugiei no mosteiro. Morreu. Bárbara, replicou o juiz, a providência é misteriosa e impenetrável nos seus desígnios. A mim disseram-me que Zobki não sucumbiu aos ferimentos, posto que padeceu longo tempo e parecia agonizar da vida quando nas carmelitas dobraram os sinos por aquela tão sua amada. Sim, tão amada. Deus condenou-os ambos a viver. — Tem a certeza disso? — exclamou a religiosa. — Zobki que é vivo? Deus do céu, mas já agora para quê? De que lhe serviria Bárbara este medonho esqueleto fugido dos calabouços do Carmelo? Poderia ele, ao menos, olhá-la com a piedade de amigo? Não. Zobki morreu. Se ele vivesse, estaria aqui. Talvez que ele receie não ser perdoado. Que hei de eu perdoar-lhe? Que posso eu exigir dele senão uma saudade da mulher morta? E se ele, infiel a essa saudade, ou antes abafando o seu luto no íntimo da alma, carecido de família? Bárbara sorriu meigamente e disse: receia dizer-me que ele casou. O que eu quero é que ele viva. Não importa que seja com outra, mas que viva. Desejo vê-lo, quero falar-lhe. Quero apertar as suas mãos e fixá-lo bem face a face. Quero vê-lo como estou vendo. Oh, meu Deus, por que está olhando assim para mim? A minha memória hesita. Recordo-me. Reconheço. Tu! Tu! E caiu sem sentidos. Desde este momento era quase seguro o restabelecimento daquele espírito. Quando voltou a si, Zolbki estava ao seu lado. Não me havias tu prometido a liberdade? Disse ela. Depois quis saber a vida toda do querido da sua mocidade. Estremeceu quando ouviu proferir o nome de Mina e alegrou-se quando lhe ouviu o nome de Wanda. Tu hás de trazer-me assim e depois hás de deixá-la casar com o homem que ama. Nesse mesmo dia, Wanda era autorizada por seu pai a dizer a Vladimir que seria recebido como noivo em sua casa. O processo relativo ao encarceramento de Bárbara Ulbricht durou longo tempo. A sociedade reclama o castigo de Maria Wenzig, mas a família da Perlada é poderosa. O clero faz supremos esforços por abafar a infâmia. Os arcebispos e o Papa entraram nesse conloio e, por fim, baixou ordem do governo para que o processo fosse trancado. Fim da secção 18. Fim de A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco.